Pois é, coisa de maluco. Bem-vindo a mais uma edição do Ronquinha. Programa do dia 22 de agosto de 2005. Vai, Demi. Vamos mandar? Manda. Ronca, ronca. Cidade. A Rádio Rock. Agora, aquela chamada do programa foi muito boa também, né? É, programaram pra 10 segundos antes, é isso? Tem ela de novo aí? É, tem, tá aqui. Espetacular, tá aqui, né? Peraí. Quer que pôs de novo? Bota aí. Peraí, deixa eu achar aqui e lá. Não tem pressa não, cara. Até 2 horas da manhã tudo acontece. Abrimos o programa quente, né? Diretamente do Rio Grande do Sul, os replicantes com o Boy do Subterrâneo. Daí ao fundo a banda de Nova York, Liars. Desorientação, né? Influência pra aquela banda que eu te falei certa vez, My Chemical Romance, muito parecido também. Certa vez, né? Que tá acontecendo aí, tava meio comercial, mas sai daí também. A música do Liars que nós ouvimos é Ground Man, Don't Fall in the River. Just like that, ou seja, homem grande não cai no rio desse jeito, né? Tá aqui já, Maurício. River Plate, né? Manda aí, vamos lá. Sons que você nunca ouviu. Sons que há muito você não ouve. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Hoje, meia-noite, com Maurício Valadares. Ronca, ronca, ronca. Ronca, ronca, ronca. Desorientação total. Versão tripla do Ronca, né? Com John Peel, né? Ronca, ronca, ronca. Bom, o programa está sendo criado neste exato momento. Apenas as três primeiras canções do Ronquinha. Abrimos então o replicante, logo depois o Liars. Tem promoção, telefone, site? 2221-1029, www.radiocidade.fm. Então é bom a rapaziada preparar a unha, né? Cortar a unha para não machucar, porque nós vamos fazer uma promoção bacana para Meirelles daqui a pouquinho, tanto pelo telefone quanto pela internet. A Renata tá aí, não? Renata? Tô acedinho, mas tá aí na área. Ah, é? Então vamos aguardar a Renatinha chegar. Que coisa, hein, rapaz? Liars, L de lua. Aliás, você viu a lua já hoje? Vi. À noite? Vi não, ontem eu vi, hoje não vi não, tá legal? Liars, espetáculo. L-I-A-R de rio, S de sala. Esse é o primeiro disco da rapaziada de Nova York, Desorientação Total, né? Pois é, mas quem, aliás, o programa de hoje está recheado de presenças que nós teremos no Brasil nos próximos meses, né? Tem uma enxurrada vem, né? Uma rapaziada casca grossa chegando, muito mala chegando, né? Mala que não acaba, mas muita gente boa também. Entre a sessão de gente fina que tá com visto já acertadinho no Brasil, esse caboclo aqui, ó, tal do Money Mark. De origem japa havaiana. Segura o groove. Alone again. É, meu amigo, Manny Marco chegando ao Brasil. Esse é um remix do Dust Brothers, coletivo do qual ele pertence. Mas você sabe que, ô Demi, você como um espetacular homem da voz... Obrigado, Maurício. Vamos voltar aqui com a música Cry. É complicado ficar caladinho assim durante um tempo e abrir o microfone e começar a falar loucamente, né, cara? A língua trava mesmo, né, cara? Tem que fazer um alongamento de língua, né? É, igual no teatro, né? Você faz alongamento de língua? Chipasse, pô, chegar aqui em frio é cascudo, cara. Mas enfim. O Manny Marco trabalhou muito tempo com a rapaziada do Beastie Boys. Evidentemente ligado ao Mário Caldato, que produz D2, produz um monte de gente bacana no Brasil, né? Volta e meia tá por aí comendo uma empada, aquela boca suja, mano, quando come empada. Olha, vamos falar da promoção. Ele vem no Tino? Não, não, vem agora. Olha quem tá chegando aqui, ó. Hoje vamos dar sinal verde total à comemoração de um ano do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade, que vai acontecer dia 16 de setembro, sexta-feira. Anote na agenda, já estamos, né, tudo anotadinho, né? Uhul! Há duas semanas que eu venho falando essa parada. Eu vou, cara. Hoje vou passar todas as informações e abrir linhas para promoção com ingressos, maluco. Tanto pela internet quanto pelo telefone. Renatinho chegou aqui, cheio de amor pra dar. É, né? Eu vi. Olha aí você que tá chupando aquele pirulito. Então vai ser desorientação total. Teremos a presença de um grande amigo ao vivo no palco do local. Não vai dizer agora? Daqui a pouquinho. Dá mãozinha pra ele, dá mãozinha pra ela. Tem telefone, Rádio? 2221-1029. Então liguei. Prepare a unha, tire o esmalte. Oi também. Ah, é muita comidinha. Ô Demi, você se lembra semana passada aquela história do Chuck Berry que você falou, de Beatles? Aham. Se os Beatles chuparam ou não, é. Não sei o que, babá. Tá vendo esse disco aqui dos Beatles? Sim. Qual é o título dele? The Beatles 85, 65. 80? No, I'm sorry, man. 65. The Beatles 65, assim. É. Acho que o primeiro disco dos Beatles saiu em 63, se não me engano. Esse aqui é um dos primeiros lá em cima. Quer ouvir a música que abre o põe, disco? Põe. Segura, hein? Vai instalar em tudo, hein? Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounds like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock roll music. If you wanna dance with me, took my love on all across the tracks. And she began a man away and sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango. like a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano. That's why I go for rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it. Ronca, ronca. A rádio rock. Eu sou bom de cama, sei fazer café. E ninguém reclama do meu café. Capoeirista e tem samba no pé, mas artista é o caralho, é o caralho. because your x-rays are just cut through. And it's humming, it's humming, it's humming. You're gonna be gonna go, gonna go, gonna go, gonna go. Well, that's not so wrong. Amigo, hein? Que calor, hein? Aliás, senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma parte, não? Sim, fala aí. O negócio, Vossa Excelência, senhor presidente, vai virar xingamento. E o cara, tipo, dá uma fechada na rua, vai chamar o filho da puta lá do caralho, diga, ó. Sua Excelência, senhor presidente, permitiria uma parte? Não? Que coisa patética, hein? Essa fica sendo a Bill Session de hoje. Screaming Blue Messiah, gravado no programa John Peel em 1986, a música Good and Gone. Brasa total, né? Ouvimos o espetacular novíssimo lançamento do Rubinho Jacobina, artista é o caralho. Dá pra tocar direto aqui, hein? Dá pra tocar na programação da. Tá, molinho. Ouvimos também. Aquela banda lá de Liverpool, né? Os Beatles, com Rock and Roll Music, de autoria de Chuck Berry. É, Maurício. Calma. E ouvimos uma banda inglesa também, o Chelsea, com a versão que eles fizeram, espetacular, para Street Fighting Man. Os Stones estiveram aqui semana passada com a versão original de Street Fighting Man, né? do álbum Beggar's Banquet, de 68. Agora, Screaming Blue Messiah é espetacular, né, cara? É baixo, guitarra e bateria só, meu amigo. Bom, todo mundo de unha cortada, telefone a postos, Renatinha aqui, uma mini saia estonteante, né? Maravilhosa. Bom, então a comemoração do Ronca Ronca de um ano aqui na Rádio Cidade acontece dia 16 de setembro, sexta-feira, no Teatro Odisseia. A gente já vinha se paquerando há bastante tempo, fiz alguns embalos com eles, né? Na Casa da Matriz, no Odisseia também. E aí o namoro se concretizou e nós vamos mensalmente levar o Ronca Ronca à festa para o Teatro Odisseia. Lapa, centro do Rio, área totalmente nobre da cidade de São Sebastião, né? Assim, equidistante de todos os pontos do Brasil, né? Você pode chegar da Barra de Niterói, Zona Sul, Zona Norte, Oeste, Leste, de dentro do mar, caso você seja um marinheiro, more dentro de um barco. Todos os caminhos te levam a Lapa, exatamente, né? Exatamente. Então, dia 16 de setembro, sexta-feira, a comemoração do Ronca Ronca, de um ano do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade. E o Teatro Odisseia nos oferece uma estrutura muito bacana para show. Então nós teremos lá no dia 16 um amigo nosso de muito tempo, que sempre está com a gente, que nós vamos ouvir mais uma vez no Ronquinho agora. Sabe quem é, não? Quem? Crê, compadre, tu é funk até o caroço. Cidade. Chegou a hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. De cabelo, a tempo pelo tempo, melhor não ter. Capítulo, vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis. No momento crucial em que teve sua perna mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho e bom nível de formação. Então a história é essa: Berigão e os seletores de frequência estarão no palco do Odisseia, sexta-feira, de 16 de setembro, na comemoração de um ano do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Além disso, haverá o lançamento oficial, o disco já saiu há algum tempo, do Block Party, a banda londrina que a Rádio Cidade toca. Primeiro programa, primeira edição do Ronca Ronca aqui na Rádio Cidade, a terceira música que nós tocamos foi um single, 7 polegadas, do Block Party, que o Marcelo Caipirinha tinha mandado pra gente. Ao longo desse um ano, o Block Party se tornou uma banda muito conhecida globalmente, no Brasil também. Seu disco já foi lançado, né, por aqui, e nós estaremos fazendo o lançamento oficial do disco do Block Party lá no Ronca Ronca, 16 de setembro, no Teatro Odisseia. Haverá, como sempre a gente faz nas edições da festa, uma farta distribuição do disco, do CD, do Block Party aos mais animados na pista. Oba! Espero que você esteja lá, Dani. Vou estar lá. Com seu rebolado. Vou pedir folga nesse dia, só pra ir à festa. Então, lançamento do Block Party, Benegão e os seletores de frequência e o Ronca Ronca voltando ao Rio de Janeiro como festa, né? Na comemoração de um ano do programa aqui na Radio City. Então, vamos começar a trabalhar à noite pelo site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. Nós temos 5 ingressos duplos para dar através do site e apenas um aqui pelo telefone, porque o congestionamento aqui é sinistro, né? Então a Renata, coitadinha, tá sozinha. Nós temos um ingresso duplo para dar aqui, porque a internet, né, a promoção vale até meio-dia de amanhã, ela oferece uma possibilidade maior de você participar, é ou não é? Lógico. Rouba um computador, assalta um, não sei o quê, mas você tem como mandar. O telefone é uma ingrizinha, uma cipituca fuderosa aqui. A Renatinha fica desorientada, descabelada. Então nós temos um ingresso duplo, que eu vou dar o nome no finalzinho do programa aqui, do Felizardo. E temos 5 para dar duplos também pela internet. Agora, a história é a seguinte: você participa dessa promoção respondendo a seguinte indagação nossa. Renatinha, tá atenta? Qual a música, qual a canção não pode faltar numa festa como Ronca Ronca? Legal. Pode ser nacional, internacional, chinesa, japonesa, o caralho, A4. Mande o intérprete, o nome da música e o porquê dessa música não poder faltar numa edição de festa como Ronca Ronca. Tranquilo? Legal, boa pergunta. Tanto... Gostou? Não, boa. Toca aqui. Tanto pela internet quanto pelo telefone, a indagação é essa. A promoção pela internet vale até meio-dia de manhã, hein? Olha o funk até o caroço. É. E outro lance que é interessante, triste e alegre ao mesmo tempo é o seguinte: eu cheguei na rádio aqui, passei uma semana sem ver a Rádio Cidade. Eu queria ter vindo durante a semana pra resolver umas coisas aqui com o Demi, a produção. A produção do Ronca Ronca, mas não pude vir até a Presidente Vargas. Então, é. Eu cheguei aqui desde cara com um saco de cartas para a promoção com um livro. E o Demi viu, as cartas são maravilhosas, gigantescas, enormes, muito texto. É. Não tenho condição de ler. Cheguei aqui 11 horas, não tive condição de ler as cartas todas. Então a promoção para o livro de Bossa Nova e as 3 edições, quer dizer, um fatura Bossa Nova, ganha um on stage, mais 2 faturam só um on stage, pelo site do Ronca Ronca, a gente vem falando disso há 2 semanas. O resultado fica para segunda-feira que vem. Eu tenho que ler as cartas, né? Agora, a promoção está encerrada. Nenhuma carta mais vai participar do sorteio, certo? Quem botou, botou. Quem não botou... Até a próxima. Ai, ai. E pelo pouco que eu consegui ler, porque as cartas são muito grandes, é muito, muito curioso como que a nossa torcida se manifesta. E me dá cada vez mais certeza que a gente está no caminho certo. Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, vocês tocam muita música nova. Ah, vocês tocam... Aí outro: ah, vocês tocam pouca música nova. Ah, vocês tocam muita velharia. Ah, vocês tocam pouca velharia. Ah, você fala demais. Ah, você fala de menos. Ah, o Demi participa demais. Ah, o Demi participa de menos. Cara, é um tiroteio pra todos os lados. Então, acho que de uma maneira ou de outra, a gente satisfaz as pessoas. Todos. E como exemplo máximo disso, quem entrou no site do Ronca Ronca, viu a carta do meu xará Maurício, que eu coloquei lá as duas páginas de uma carta espetacular, uma das cartas mais geniais que eu já recebi desde o tempo da Fluminense em 82. E eu, conforme eu escrevi no site do Ronca Ronca, tenho sacos e sacos de cartas que eu não consigo me desvencilhar desse material muito bacana, né? Muito quente, muito representativo. Pode virar um livro mais tarde, né? Não, pode mesmo, tranquilamente pode, porque as pessoas falam de tudo, política, sacanagem, futebol, Rio de Janeiro, música, rádio, caralho é quatro. E eu botei a carta do Maurício, que eu não conheço, que mora na Tijuca, que eu recomendo a quem ainda não se deparou com essa carta no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br. E é mais ou menos isso, mais ou menos não, é exatamente o que ele fala. Ele não sabe se o Ronca Ronca é o pior programa do rádio brasileiro ou se o Ronca Ronca é o melhor programa no rádio brasileiro. Fale bem, fale mal, mas fale do cinema nacional. Exatamente, essa é a conclusão que eu chego. Demi, pô, você me traz lágrimas aos olhos, cara. Espetacular. Tem telefone a rádio? 2221-1029. E o site? www.radiocidade.fm. Então a gente quer saber qual música não pode faltar numa edição de festa do Ronca Ronca. Hoje nós vamos dar um ingresso duplo pela internet, 5 ingressos duplos para Ronca Ronca Benegão, distribuição do CD do Block Party, comemoração de um ano do Ronquinha na Rádio Cidade. Mas enfim, como o Block Party é o símbolo desse um ano nosso, outra banda que entrou no meio do caminho e vem fazendo muito sucesso é o Arctic Monkeys, a pedido. You up if you keep fucking me over. I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother. Don't be talking about my mother. No fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. kick off they want. All slain everywhere and bust. This is religion, your religion. Esse é o outro lado do Arctic Monkeys, o compacto 7 polegadas sensacional, né? Uma música que volta e meia aparece por aqui em várias versões que ela tem, em reggae são 250. Recentemente nós mostramos o disco solo, o único disco solo do Topper Redden, baixista original do Clash, impetrepando essa canção, Time is Tight. Fala nisso, tem a parada do Big Ore também, depois aí do guitarrista. Yeah. Volta e meia, essa canção participa do Ronquinha. E pouquíssimas pessoas. Bacana aqui. Last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Oh. Uma informação interessante a quem participa da promoção, por favor. Tanto pelo telefone quanto pela internet, colocar o nome certo e o telefone, a forma da gente se comunicar certinha, né? Senão, a sua participação pode descer pelo ralo, né? Nome certinho e o telefone também. Mas enfim, poucas são as pessoas que conhecem a versão original de Time is Tight. É uma composição do Steve Cropper, do Booker T and the MGs, uma das bandas mais espetaculares de todos os tempos, acompanhando todos os principais nomes da black music americana. E ela participa originalmente de uma trilha sonora de um filme igualmente obscuro quanto a versão original dela, que já entrou aqui, ó. É Desorientação. Tem cinto de segurança aí? Tem. Tá apertado? Tá apertado. Ouve só, isso é Booker T. Jones. Steve Cropper, espetacular guitarrista. Donald Duck Dunn, baixista de Aretha Franklin, Ray Charles. Só, né? Pra citar um bom. Thank you. porta! Abre a porta! Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Não vem com sacanagem, porque eu sou honesto, hein? Que calor, hein? É que filme mesmo que você falou? O filme chama-se Uptight, do Gilles Dasson. Manda um francês, bom, bacana, né? É. Entradinho. Ai, ai. Booker T and the MGs. O Booker T nos últimos anos, assim, a banda early 60s, né? Início dos anos 60. Mas agora em 90 e qualquer coisa, ele andou tocando com Neil Young. Steve Cropper continua teve por aí. No o Walt Jackson Rio? Subiu e o Donald Duck Dunn também já subiram. Ele teve aqui no Rock and Roll? Não, né? Falando em vinil, falando em compacto, olha que interessante isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Não diz não, se ouvir, você sabe o que é? Não. Isso é um compacto, 7 polegadas de vinil. De trás pra frente. Botar o lado aqui, virar o lado. É uma peça promocional super bacana da Peach, né? Que é um compacto 7 polegadas com essa música que saiu na frente do disco. E o lado B é literalmente a música ao contrário. São outros rostos, outras vozes. O que ela quer dizer com isso, hein? Ele tem uma mensagem aí, né? Você vai dar uma apertada aí, né? Tô ligado. Então, valendo a promoção ainda, site www.radiocidade.fm. À direita o link do Ronca Ronca e pelo telefone 2221029. Diga qual música não pode faltar numa festa como Ronca Ronca. Numa festa como Ronca Ronca, não. No Ronca Ronca. Qual música não pode faltar no Ronca Ronca? Segura aí, maluco. Ligue ou mande a sua mensagem pela internet. Pela internet são 5 ingressos duplos. Pelo telefone, Renatinho atendendo apenas um duplo, que nós vamos dar o nome no finalzinho do programa. E a promoção pela internet vale até meio-dia de amanhã. Repetindo, os nomes dos contemplados com o livro On Stage e um apenas com Bossa Nova e o On Stage, nós vamos dar segunda-feira que vem. Que as cartas foram muitas, felizmente eu não tive tempo de ler o material. A promoção está encerrada, não vale nenhuma carta de última hora. E semana que vem a gente dá o nome dos 3 bonecos ou bonecas de preferência, né? Lembrando então, dia 16 de setembro no Teatro Odisseia, Ronca Ronca Festa, comemoração de 1 ano do programa na Rádio Cidade, com show de Benegão e seletores de frequência e farta distribuição do disco do Block Party aos mais animados no Dance Floor. Faça de conta que você é um ouvinte. Olha o final. Qual seria a minha dica? É. Talvez o lado B desse compacto da Peach. Aperta aí, bonito. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade.